Control, decola dando zero, curva direita. O perfil é Arbor, Cessna 4154, 1208-2230. Responde 5154. 5154, não cumpre a restrição da carta, ok? Sim, protegimento correto, chama pronta no FAT 3. Ok. É do campo? Vista molhada. Pouso autorizado, vista 1-0, vento 150 graus, 11 mais. Paciência, da 3-68. Salvador, o 2-3-0, voltou. Prossiga. Não cumpra a restrição da carta, ok? É uma centena de 15 milhas aí do Serra Vitor Delta. Salvador, o 2-3-0, ciente, cumpra a restrição inferior. Gente, até o Romeu Golf, reporte visual com local de pouso. Vou dar visual com a Inimara, até o Romeu Golf. Vou 1255, desça para 4000 pés, o ajuste 10019, cancelar das restrições de altitude em pelo. Cancelar a restrição em pelo, 19, 4000, vou 1255. Salvador, azul 2790. Confirme. 5, vai ter só um pequeno desvio para livrar um TCO aqui, 10 graus esquerda. Gente, livre desvios, gol 1255, após desvios, proa de pelo. Desvio pelo 2. Possível já pro Aduna, pro ideal aqui, estamos mantendo a 205. Confirme, a aeronave solicitou para o controle. É um 255. Desado, gol no 255. Sim, obrigado. Obrigado. Rodou, 9964. Gol no 255. Deixa para 2 mil pés, livre LS, X-ray da bicho 1-0, rapaz estabilizada. Previu, rapaz estabilizado, no 255. Muito livre, outro escuta. 9168, boa. Alfa, reporte em 210. Alfa, Juliette, 9168. Ô, só diz pra tu, a pista tá dando uma olhada, não tá molhada não, ela tá seca, viu? Só pra você saber aí. Tá, gente, obrigado pela informação. Nada. Pegada número 3 na aproximação. Aviamos, prefiro. Torre na frequência 118, decimal 9. Calma, torre, hotel Romeu Golf. Torre, papai Romeu, hotel Romeu Golf. Hotel Romeu Golf, continue a aproximação, vai para que... Fátio? O hotel Romeu Golf vai para Inimar. Serra Novembro, Serra Novembro. Solenimar então, gente, informe no Solenimar, o vento 120 graus, 109 em Salvador. Vamos lá, no solo, até o Salvador. É o 9168. Matente da Juliette, o 9168. Nossa, Juliette. 008, terceira para 1, 7. Voo 2008, acione identificação, voando para Bog para interceptar a chegada Mari. Reporte unidade descida. Pode chegar, pode descida. Voo 2008, deixa para o nível de voo 1. Corrigindo, deixa para o nível de voo 060. Para o 060, 2008, confirme sua velocidade indicada. 280. Voo 2008, reduz a velocidade para 2509. Conduzindo 250, voo. Após o companheiro da companhia passar pela Juliette, autorizado o ingresso na mesma, até o portal 9. Ok, autorizado por passagem para o 93168. 9168. Salvador Azul 2790, vamos chegar aqui novamente. 2790, parte 3, autorizado, champetar. Chama lá. Do hotel, meu povo. Entende. Estabilizado, 255. Plano 255, completo final do procedimento LS X-Ray, chame torre na frequência 198.95. 2295, bora. Papatango Mike Bravo, uniforme, desça para 2.000 pés. Autorizado, ele é sexo-feio da pista 1-0, reposte estabilizado. Para 2.000, reposta área estabilizado, Mike Bravo, uniforme. Papapá, Alfa Tango Tango, 4.1 milhas, oeste de Salvador, serviço radar encerrado, submantendo o voo 1-0-0 para serviço de informação e alerta, chame Recife na frequência 1288, alterna 1260. 2280, graças. Teve pouso 1-0, voo 1255. Falou, 9168 vai manter a posição aqui, aguardando o balizador. Pede, vou coordenar pra ele. Ok. Eu estou 3805, boa tarde, pronto, fazer mais imediata. Gente, está 3805, mantenha para a espera, 310. Alô, está 3193, puxa o treinamento, mandou o furo. Só um minuto, 3193. Aguarda. Alvo 2790, está pronto para o táxi, 3 horas e meia de autonomia, Pernas Terra Bravo Papa Lima, PO 272. 070, sim. Mari 4116. Mais uma boa viagem. 6, um Índia. O ponto é 29 sem grafo, 2790. Olimpo 08 autorizado taxa para o cruzamento da pista no zero. O Gol 2, correção, TAN 3805, autorizado a linha manter pista no zero. A linha não, o zero TAN 3805. Sol 121 decimal 9. Ele é 219, 1285. Papatango Mike Bravo uniforme, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 198 decimal 95. Fala. É, se der questionamento do outro. Gente, fazendo equipe de solo, após um ATR da Azul, que ingressar via Índia pro Ponte Pera, autorizado no outro, chefe do carro. Que após a passagem do ATR, via Índia, livre 3993. Você desça para 4.000 pés, o ajuste é na 019. 4.019, voo 2008. Azul 4196, desça para o nível de voo 050. 50, 4196. Autorizado decolar, pistão no zero, vento 080 graus 5 nós. Decolar, está 3205. Azul 2790. Confirme. Azul 2790, ponto espera. Azul 2790, mantenha a ponte espera. Até lá. Ele, Salvador, Papatango, Mike Bravo, Elefão, passo externo. Condições Vitor Maxelli, propõe sessão de pouso 97, se autorizado. Mike Bravo, Elefão. Gente, cancela o planinha PRA 48. Autorizado abandonar a final do ano zero para a base direita no 7, informe na final do ano 7. O Mike Bravo, Elefão. Azul 2790, autorizado alinhar e manter a cabeceira no zero. Alinha manter no zero, Azul 2790. TAN 3805, decola os 48, controle 120, decima 8. 208, obrigado. Milhas, um Boeing 738. Ah, ciente do prazo de que? O 2008. Controle, TAN 3805, passa 1500 pés, boa tarde. TAN 3805, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 340. 340, pode voar na EL? Fecha lá. Charlie Alpha Charlie, pronto, cópia. Contato para Fortaleza, nível de voo 250, decola da 17, curva esquerda no perfil da Momo, transição pro TI. Foi direto a Bangu, Bangu direto Izuki e Conforto. O transponder é o 5175 e o controle 120 decimal 80. Charlie Alpha Charlie, correto, confirme PLB. estacionamento táxi e decolagem, chame a torre, 295, ajuste no 019, uma boa viagem. Chame a torre, quando solicitar o acionamento, 1895. Sim, vai manter o perfil inferior. Negativo. Mike Bravo de Fá, Felipe Pouso, confirmo, pistão 7, vento 090 graus, 8 leste. Mike Bravo de Fá, baixado, travado. Giro 4000, Gol 2008, reduzindo a velocidade. 2008, desce para 2000 pés, autorizado ele a sexo da pistão 0, reposta estabilizada. 2000, reposta estabilizada, Gol. 3193 para o táxi, 173 a bordo, 330, alterna Campinas. 173, 330, Campinas, direita, Índia, ponte espera 1895, 1019 na ajuste, uma boa viagem. 319 direita, ponto 0, 10, 1895. Boa, boa tarde. Bola 255, observando o San Juliette até o 2. Para o San Juliette até o 2, 1255. Gol 9868, pronto para cópia. Pronto. Guarulhos, autorizado, 360, via Upezulu 90, e após Concorda. Decola da 190, curva à direita no perfil da Rael, Leda Motman. O transponder 5415 e controle 120, decimal 80. Azul 2790, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para nível de voo 160. Momo 160, 2790. Salvador Gol 164, possibilidade de WhatsApp. Paulo 164, mantém o perfil da chegada, número 4 na aproximação. Guarda. 964, vento 090 graus, 8 nós, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso, gol, 08, Alfa Juliette, Pátio Índia, no ponto de espera 1895, 2019. Alfa, Pátio, ponto de espera 3193, ponto de espera da 10. Tá, 393, mantém um ponto de espera, pista no zero. Mantém. Salvador, passarei 2230, pushback e acionamento. Taxi 3, autorizado, cheque o taxi. Agora. Frequenção no 8, decimal 95. 8,95, boa tarde. Azul 4116, desça para 2000 pés, autorizado ele a sexo da pista no zero, reporte estabilizado. 2000, reposto estabilizado, X-Ray 41, 16, azul. 72008, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 164. Papá Mate Juliette, Romeu, controle. Confirmo posição, Mike Juliette Romeu, não recebo seu transporte. Gente, a reporte livrando a região de sobrevoo. 964, solo 55, leva direita, chama 219 só. 219, igual 934. São 3805, chama o centro Recife na frequência 1251, no secundário 1395. 51-3395, boa tarde. Sim, Jalipo 08, mantém a posição. Solo Salvador, 964, falando depois. 964, Alfa, reporte antes da direita. Alfa, reportando antes da direita, 964. Para o táxi, eu passaria 2230, tem 57 no POB, 5 horas de autonomia, até no Salvador. Vim um pouco mais à frente, até a saída do Pátio 3 e manter a posição na saída do Pátio 3. Passaria 2230. Sim, vive táxi até a saída do Pátio 3, 230. Estabilizou visual 4116-1. 141-16, completo final do procedimento LS Activation, é a torre na frequência 118, decimal 9. 1895-41-16. Bom, 1164, desça para 2000 pés, autorizado LS Activation da pista 0, reposta estabilizada. 2000, reposta estabilizada, bom, 1164. Gol 2008, solo 57, liga direita, chamou 219, solo. 219, bom dia. Torre Salvador, 41-16 da Azul. Azul 41-16, continue a aproximação, vai autorização de pouso. Guarda. Solo 2008, livrado, bom dia. Ciente, o gol 2008, chamou 219, solo. Desculpa, bom dia. 2008, livrou, bom dia. 1-16, livre pouso, pista no zero, vento 080 graus, 5 graus. Livre pouso, azul 41-16. Bom. Boa, 9868, tá escuro. Poderia ter que ser um pouco mais à frente, só pra liberar a Juliette, pra ingresso do aeronave da companhia, no pátio? Ok, à frente. Aproximando da Juliette, voo 964, visual com o tráfego da companhia. Tá, o tráfego da companhia está taxiando um pouco mais à frente. Assim que ele liberar a Juliette, é autorizado o ingresso até o portão 10. Autorizado, ingresso para o portão 10, voo 964. Voo 2008, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, 2008. Salvador, boa tarde, eu vou no 25602, enche a informação quilo para autorização natal. No 256, aguarde, pobre, prepare a culpa. Estou olhando para... Mantém pistola 0, tá 3193. Mantém 1032, 3193. 9164, confirme estabilizado. Afirmativo, estabilizado. Voo 9164, complete o novo procedimento LSXI, chame torre na frequência 198, decimal 95. 2954. Paulo Salvador, boa tarde, 4 mil nele, vai fora. Azul 4116, autorizado ataque de Alfa, reporte da Juliette. Segue Alfa, reportagem da Juliette, azul 4116. 2460 para 160, dentro da informação, quilo. 1885, ação de identificação, via chegada PONF, desça para o nível de voo 050, ajuste no 098. Ajuste 9098, descendo para 050, na chegada PONF, voo 9085. 0391-93. O passageiro pode prosseguir o táxi, 2230. Mantenha só mais alguns minutos aí na saída do Pass 3. Tenho já duas aeronaves no ponto de espera e uma agora já na curta final. E aguarde só mais alguns minutos, que a aeronave da Azul já está na Alfa, já está se aproximando da Juliette e vai ingressar para a posição 3, para não interferir no, na entrada dessa aeronave. Ah, tá ok, sem problema, mantenha aqui o 2230. São 0 3193 decolou, tá 3193-03, controle 120 decimal 8. Muito obrigado, boa. Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, 4 anos no meio. Já 3193, contato radar na decolagem, via saída da EL para o nível de voo 320. Para o 320, vira via da EL, possibilidade de Leda ou da EL? 3193, autorizado da EL após 2 mil pés. Pronto, 4. Levado para Serra Brava, Serra Golfo, nível 390, veio pêsulo 1-0. Decola da 1-0, curva à esquerda no perfil da Cuca, transição Zipar. Aciona 5420 no transponder e o controle 120, decimal 80. Levado 390 para Nassau, veio pêsulo 1-0, feito 1-0, curva à esquerda, Cuca, Zipar. 5420 transponder, 208, controle de voo no 256. Eu dei 5-6, só confirmando o nível que eu não contei, é o 390. 390. Correto, qual a posição no pátio? 02. Chame pronto para o feedback treinamento. Camarada, obrigado. Passarei do 2230, autorizado para prosseguir, pátio 1 no Índia, no ponto de espera, 1895, ajuste no 098. Boa. Excelente, pátio Índia, ponto de espera 1895, 28, boa tarde. Paulo Salvador, gol 1164, livrando. 1164, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 1164. Salvador, vou 9868, pronto. 9868, autorizado a linha IMA TY10. Sim, a linha IMA TY10, voo 9868, Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu, mantenha a linha do litoral, reporte tudo. Linha do litoral vai reportar tudo, Mike Juliette Romeu. Controle Salvador Olympus 08. Olympus 08. Aguarde o contato radar, suba conforme autorizado a proa da rota. Subindo ao 045, radial 170, Salvador Olympus 08. Limpo 08, eu cheque o seu transponder, não recebo mesmo. Chegado o transponder, aguarde. Juliette, voo 164. Juliette, porção 07. Juliette 07, 164. Limpo 08, agora contato radar, curva direita na proa em rota, subindo para o nível 045. Livre decolagem 0, voo 9868, obrigado. Três 193, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 1395. 251-3395, obrigado, boa. Ali mantém pista no zero. Ali mantém pista no zero, 2230. Bom, no 885, mantenha o perfil da chegada. Desça para 4 mil pés, ajuste no 018. 4 mil com no 018, autoriza então passar pela marca de 4 mil. Afirmativo, canceladas as restrições de altitude e velocidade em pelo. Obrigado. Controle Salvador, boa tarde. Bom, no 9868, passa 2500, atenção 360. Gol 9868, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 360. Autorizado via para 360, pode voar da EL? Gol 9868, mantém o perfil da saída. É. Passageiro 230, livre decolagem, pista no zero, Ventura 30, na meia do janeiro. Gente, livre decolagem no zero, 230. Mike Juliette Romeu, está próximo de Serra Whisky Delta Lima, a pedido da emissora, vai fazer TGLs para teste de equipamento de transmissão, Mike Juliette Romeu. Ciente, Mike Juliette Romeu, chame no regresso. Ao fim dos TGLs, reporta Mike Juliette Romeu. Controle 1230, decimal 8. Controle 1208, 2230. Controle Salvador, eu passaria 2230. Passaria 2230, contato radar na decolagem, subacidia, saída árvore para nível de voo 180. Excelente, via árvore para 180, está cancelada a restrição da carta? Para Guarulhos, nível 360. 395 para Guarulhos, 360 aprovado, pronto para cópia. Pronto. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, via Pesolo 190 e após conforme rota do plano. Escola da pista 110, curva direita no perfil da Dael, Leda, Mótima. 5427, transponder, o controle 120, decimal 80. 360 aprovado para Guarulhos, inicialmente eu preciso 10, tenho Piraí, o Bade, eu preciso 44. Recall da 10, curva direita da Elei da Motiva, 5427 e 1208. E a 305 só não copiou o nível, 360 aprovado. 360. Correto, chame pronto no portão 5 para que estiver fora. Certo. Voo 9868, chame o Centro Recife na frequência 1251, no alterno 1-3395. 513395, boa tarde. Carreira 2230, voo Yardo. Árvore na proa, 2230. localizado, tem o Capa Vista, Bono 885. Bono 885, complete final do procedimento LSX Way, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 895, obrigado, até mais. Torre, boa tarde, Bono 885. Bono 885, livre o pouso, pista, autorizado o pouso, pista no zero, vento no 20 graus, 10 mais. Livre o pouso, 90, Bono 885. Poplar, Oscar Papá Lima, Oscar Romeu. Faz coordenação, passa livre 2230. Salvador, boa tarde, Chanel 6326. Chanel 6326, acione a identificação. 24326. Boa tarde, papai, Romeu, Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, aguarde. Chanel 6325, 7 para a posição Conde. Voe na proa de Mari para interceptar a chegada. Desça para o nível de voo 050, o ajuste no 08. É, confirmando a instrução foi com 6326. Ativa Chanel 6326, 050 na proa de Mari para a chegada, descendo via para o 050. Descendo via 050, voando Mari 6326. TGL encerra o IRC Delta Lima, vai fazer uma... vai se aproximar do farol de Itapuã e retorna, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, em condições visuais, reporte para o regresso a Salvador. Reportará para o regresso, Mike Juliette Romeu. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, sem identificação, via chegada Amanda, está para o nível de voo 050, ajuste na 09. 25050, chegada Mar, Romeu Negócio. Autoriza toque do Romeu Negócio. Aguarde, Romeu Negócio. Assim, 142, temos informação Kilo, portão 4, para Recife, aguardando cópia. Chanel 6142, está autorizado para Recife, via Pesolo 17, nível 350. Fala da 10, curva à esquerda, no perfil da PUCA. Chama. Aracaju, 5443 do transponder, 1208, controle. Gente, autorizado Recife, nível 350, via Aperzulu 17, decola da 10, saída Pouca, via Aracaju, 5443 do transponder, 208, controle, porque eu chamo minha 142. Correct, meu 142, chega pronto, puxa o funcionamento no 4. Camarada, tem 142. Falou gol 125602, pushback em acionamento. Autorizado, chefe do táxi. Camarada para o táxi 256. 285. Para 2309. 2309 ou 6326. Salvador, voo no 885, livrou? Voo 885, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, voo no 885. Salvador, Oceania 6315, ponte 05. feedback e acionamento? Autorizado, chama de ataque. Chama ataque, né, beleza? Houston. Aguarde, passageiro 2230. 2230. Passageiro 2230, chame centro Recife, na frequência 1288, alterna 1260. 2280, obrigado. Vertical do farol de Itapuã, faz o 180, retorna para CGL em Serra Luís e Delta Lima, Mike, Juliette Romeu. Gente, Mike, Juliette Romeu. Papa Romeu, Romeu, Romeu, Golf, vibração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 2, 1, 2, 5, desça para 4 mil pés. À esquerda 125, 4 mil, Romeu, Romeu, Golf, com 1.800? Puxa na 018, afirma. 2. 10, previsto, portão 2? Afirma, 2. É, certo, 2. Vai manter antes da Juliette, 18. Chanair 6326, reduz a velocidade para 2009. 2009, Chanair 6326. Qual a sequência do Romeu Romeu Golf para Pouso, cara? Do Romeu Golf número 1 para Pouso. Corre, boa tarde, Papa Romeu, Chanair, boa tarde. Prossiga. Confirma o tráfego, Papa Tango. Papa Romeu, Charlie Alpha Charlie. Utilizado acionamento para o táxi Xenia Torre em 118.95. Com ajuste 10189. Alô, Golo 256 para o táxi, POB 180, com 3 horas, voltando a receita. Uma 95, a gente 0 no 8, uma boa viagem. Obrigado, 1018, Índia 1895, até a próxima. 1825, observe a aeronave da venda finalizada o push no portão 5, para entrar no site. Se tiver condições, ingressa a Juliette para o portão 2. Gente, vamos lá no próximo, seguir com o caldeiro para 02, 188. Gente, Romeu, Romeu, Golf, curve à esquerda na proa 1-0. Esquerda 110, Romeu, Romeu, Golf. Romeu, Romeu, Golf, desça para 3 mil pés. 3 mil, Romeu, Romeu, Golf. Estou em Salvador, boa tarde, vou no 2-5-6, para São Paulo, espera, vou no 0, pronto. Deixa no 0-8. 4 mil pés, 1-0, 1-8, chegando em 3-6. Terreno decolado, 1-0, 2-5-6. Tá com 170 a bordo, 3 horas e... aliás, 4 horas e 30, Galeão. TAC está autorizado, de Apache Reino Íntimo. Apache espera tudo, 285, ajuste na 098, uma boa viagem, 63 de novembro. Apache, Apache, Índia, espera 295, bom trabalho. Charlie, Alfa Charlie, autorizado o táxi, chama para ingresso, picha no 7. Romeu, Golf, desça para 2 mil pés, reporte quando visual. 2 mil, já visual, cara. Romeu, Golf, confirme para a modificação de regras. Afirmativo. Romeu, Golf, plano IFR cancelado, uso no 729, desça para 1.500 pés, reporte rotatória. 1.500, reportará a rotatória, Romeu, Golf. Salvador, boa tarde, Gol 1-256. Gol 1-256, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível de voo 390. Puca 390, Gol 1-256. Xenair 6326, desce para 2 mil pés, autorizado ILS-X8, pistão 0, reposta avisada. 2 mil pés, chamada estabilizada, 6326. Romeu, Golf, chama a torre na frequência 1-8, decimal 95. 1895, obrigado. Boa tarde, Papá Romeu, Romeu Golf. Romeu, Golf, prossiga. Tá na prova rotatória ingressando em parede, amigo? Gol 6326. Charlie, autorizado a decolagem da 1-7, tem condição de cumprir logo a curva após 600 pés conforme carta? Então livre decolagem, vento 120 graus, 109, inicia a curva logo após 600 pés para cruzar o campo. Corre Salvador, 6315, no posto, espera da 1-0, pronto. 6315 autorizado, alinha mantém 1-0. Charlie decola aos 3-2, curva esquerda para 600 pés para cruzamento do campo e subida Momo. Chame o controle 1-2-0 de 1-8. Para controle 1-2-0 de 1-8, Charlie Alpachari. Boa tarde, Papa Romeu, Charlie Alpachari. Rotatória, Romeu Romeu Golf, avisou, Romeu 7. Gente, Romeu Golf, e aguarde autorização em pouso. Como é que é? Charlie Alpha Charlie, contato radar, sube, mantenha nível 250 e voe Cogbo. 250 Cogbo pro Charlie Alpha Charlie. Charlie Alpha Charlie, que você me perguntou? Charlie Alpha Charlie, incrementar. Salvador, Golo 2, 56, solicita quando possível para o desembarque. Bard, Golo 2, 56. Charlie Alpha Charlie, curva direita para o 360. Curva para a direita, 360 para o Charlie Alpha Charlie. Ativo, Charlie Alpha Charlie, direita para o 360, limite 10 milhas nessa proa. 360, 10 milhas no limite, Charlie Alpha Charlie. O 63 no cinto, livre decolagem, vem a turno 20 graus, 109. Livre decolagem, 63. Entre Mike e Juliette Romeu. Está avisado ILS, o Xangai 6326. Xangai 6326, completa a aproximação, torre 1895. 1895, boa tarde. Boa tarde, o Xangai 6326, está avisado ILS, turno 0. 6326, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Tá bom, meu Charlie Alpha Charlie, 3 milhas ao norte de Salvador, reassuma a navegação, voe na proa de Moma, em ascensão para nível de voo 250 sem restrição. Reassumindo a navegação proa de Moma por Charlie Alpha Charlie. Controle, está autorizado para o Charlie Alpha Charlie, código, está presente? Autorizado código, Charlie Alpha Charlie. Autorizado código, Charlie Alpha Charlie. Juliette, um você regressando para Salvador? Negativo, vai fazer mais um sobrevoo 180 no farol de Itapuã e retorna a Serra West Delta Lima para outra TGL, Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu, torre 1895. 1895, dá presente, Mike Juliette Romeu. Controle de Salvador, muito bom dia, boa tarde, hoje é 63, 1, 5, transfere